Na terra, os homens, mulheres e bichos, criavam seus filhos, sem medo nem livros. Só liam o céu, as folhas dos rios, caçados feridos, os seus assassinos. Assassinos.